e venha nós. Outras tantas manhãs, domingo, inverno frio, nós de blusa de lã e lá. A bruma cai do céu, cinza me traz, e aquela preguiça boa de ficar embaixo dos cobertores, sem despertadores. Compromisso, trabalho, televisor ligado, risada, desenho animado. Lá fora o vento uiva, a campainha toca. Testemunha de Jeová que vem à porta. Um folheto, um versículo, a boa conversa. Reflito na palavra bonita dita por essa moça. Ó, que logo vai se embora procurar. Pela vizinhança conversar, o aroma já perfuma o ar. Cheiro de café fresco, olhinho de chuva, canela, açúcar, oba. Que a vida brevemente torna-se gentil. É quando a gente faz o dom que ela não se torna hostil. O dia, composição do grande Belchior sobre a voz de Elis Regina. Arrebatado com as lembranças da fotografia, de volta pro passado enquanto a xícara esfria. Na pia a louça ainda guarda para ser lavada, e no quintal o vento varre as folhas deixadas. E essa algazarra é tão contagiante, a gente se comporta feito uns trilos falantes. Rindo de cada história, rindo dos velhos medos, rindo daquelas festas, rindo dos velhos tempos. Você se lembra como era pura nossa infância? Você se lembra como sonhava na adolescência? Então repara como tudo anda tão monótono. Ninguém mais se visita, todos trocam e-mail. E a sensação de abandono é o que nos deixa velho. Já tô cinza porque é domingo e está chovendo. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.